Olá, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho, como vocês já sabem. E a gente ouviu aí muito Visitantes no primeiro bloco. Lembrando que a banda tá tocando daqui a pouco, depois do programa, na sede do Guerrilha Gig, Rua Maria Barini 3420. Bom, e agora eu gostaria de aproveitar aqui o espaço para tocar duas músicas recentissimamente gravadas de um amigo meu que tá morando em São Paulo, Pedro Pastoriz. Parceirão musical, a gente já tocou nas ruas de São Paulo. Eu e ele, Rubão. E ele tinha uma banda lá em Porto Alegre com o Rubão, chamada X Galinha. E depois ele tocou no Les Responsables, lá no Rio Grande do Sul ainda. E depois ele achou muito careta essa história de ficar tocando rock and roll e foi tocar na rua com o Mustache e os Apaches. Pra quem não sabe, Mustache e os Apaches é uma banda de rua. E é só digitar aí no YouTube, dá pra ver várias coisas, Mustache e os Apaches. Se não me engano, fizeram uma matéria com eles pra ir pro Altas Horas de sábado agora, programa do Serginho Groisman. Quando toquei com eles, eu toquei baixo acústico, o Rubão tocou bandolim e o Pedro tocou banjo. Daí então, depois ele gravou essas duas músicas. Pelo que me consta, é só essas duas músicas por enquanto, mas parece que ele tá fazendo um disco pra ir pra Europa, pra Paris e Berlim, com um banjo embaixo de um braço e o disco embaixo do outro, pra ver o que acontece. Bom, sem mais delongas, vamos ouvir aí o som do Pedro Pastoriz. Primeiríssima linha, vamos começar então com St. James Infirmary e na sequência Prettiest Train. Daqui a pouco nós voltamos com Lixeirinha, não saia daí, gatinha. Thank you. town. I'm stuck here in a prison, singing a note so low. What's left for me if not love my brother? Ooh, Lord, oh Lord, keep you by my side. And I hear this, Lisha Ring, look out.